sétimo volume da obra. Por livre e espontânea vontade, a origem deste mundo. E assim, quando uns tantos habitantes da planície racional entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, por livre e espontânea vontade, foram avisados de que aquele pedaço não estava pronto para entrar em progresso, mas quiseram progredir nessa parte por conta própria. Então, ia tudo muito bem, porque essa parte também era uma parte pura da planície, e começaram a progredir, pensando que iam muito bem. Daí, começou essa parte, que não estava pronta, a se deslocar da planície onde habitam os demais. Eles julgavam que tudo ia muito bem e que vinham progredindo até um certo ponto racionalmente. Mas começou a descer essa parte sem eles sentirem, como uma pessoa que vai crescendo sem sentir. Iam progredindo, progredindo, iam muito bem, mas perdendo as virtudes, sem sentir, como uma pessoa vai ficando velha sem sentir. E assim foi que, com um certo tempo, já estavam muito longe da planície, foram perdendo as virtudes sem sentir, tudo se degenerando sem sentir, se transformando tão naturalmente que eles não sentiam nem percebiam. Julgavam que iam muito bem, como até hoje todos julgam que vão muito bem com este progresso aí na Terra. Todos pensam que vão muito bem. E assim eram eles. Pensavam que iam muito bem, mas foram perdendo as virtudes. Essas virtudes, com o tempo, se reunindo, e depois de reunidas, se transformaram em um foco de luz. Conforme eles iam perdendo as virtudes, elas iam se acumulando nesse foco de luz, com o tempo vindo a extinção de todos esses. Os que não se deformaram de todo ficaram no espaço. Os que se transformaram de todo fluidicamente se extinguiram em cima da resina, como já sabem, a razão dos dois sexos. Então, uns tantos não se extinguiram de todo, que são justamente os habitantes do astral superior e do astral inferior. Ficaram, então, três categorias: os que ficaram no astral superior, os que não se deformaram de todos no astral inferior e os que se extinguiram, que se deformaram em cima da resina e da planície. E assim, esse foco de luz, esquentando cada vez mais, se transformando, começou a esquentar e se deformar, esquentando cada vez mais, ajudando assim a deformação da planície, de onde saía a resina, devido à grande quentura que a planície recebia. Então, os que se extinguiram fluidicamente em cima da resina da planície, o sexo feminino, e os que se extinguiram em cima da planície, o sexo masculino. Conforme o foco de luz ia esquentando, essa planície ia amolecendo, depois de mole, gomosa, depois de gomosa virando água, e a água penetrando na resina, vindo então a germinação dos micróbios, de todas as espécies, de todas as formas. Daí então, todos começando a gerar do chão, os que se extinguiram em cima da resina, o sexo feminino, e os que se extinguiram em cima da planície, o sexo masculino. Daí, tudo começou a gerar do chão, toda a bicharada. Bichos, monstros, mostrundontes, que não existem mais, já se extinguiram. Então, eram monstros quando geraram do chão, uns monstrengos, porque não estavam de todo deformados. E por não estarem de todo deformados, ainda não tinham essa forma de corpo que existe atualmente. Não enxergavam, era somente o foco de luz. Não havia noite, era uma luz só. Com o tempo, conforme foi tudo se deformando, cada vez desciam mais. O foco de luz esquentando, penetrando profundamente o calor na planície. Virou água. Tudo descendo cada vez mais. Então, conforme a planície foi se deformando com a quintura, começou a planície a perder as virtudes. E essas virtudes começaram a se reunir, formando-se então a lua e formando os demais seres, os demais planetas. E os corpos que quase se extinguiram de todo, que não chegaram a se extinguirem de todo, vieram descendo, também se deformaram, se extinguiram em cima das virtudes da planície, ficaram então sendo habitantes aí do espaço. E assim, as virtudes que a resina e a planície foram perdendo, se reuniram, e veio a formação dessa infinidade de seres que habitam o espaço. Os planetas, as estrelas, como tratam, e a lua, tudo isso feito das virtudes, conforme a planície ia se deformando, com a profundidade do calor, começavam a sair as virtudes, e estas se acumulando com o tempo e aparecendo esses seres, feitos das virtudes da planície, da terra e da resina. Daí a formação de todos esses seres, lua, estrelas, planetas, etc., formando-se aí o conjunto elétrico e magnético, pelo calor do foco de luz, pela quentura do foco de luz. Então, tudo cada vez descendo, conforme iam se deformando, iam descendo. Demorava de uma fase para outra uma grande eternidade, mas todos eram eternos. E conforme veio tudo se transformando, os corpos monstrodontes foram tomando as formas da deformação. Levaram muito tempo sem enxergar. Só começaram a enxergar quando a deformação já estava na sua primitiva fase toda realizada. Então, enxergando muito pouco, se entendiam por meio de acenos. Aí, já estavam com a forma do princípio da existência do ser humano. Daí, a resina descendo cada vez mais, porque o calor ia penetrando na profundidade, ia formando tudo, e tudo virando cinza, que é a terra, e a água penetrando nessa cinza. Nesse tempo não chovia, nem ninguém se alimentava. Com o tempo, com o decorrer da eternidade, os corpos entravam sob outra forma. Então, depois das virtudes reunidas, começou a aparecer a lua, que fazia um quarto só. Aquele foco muito pequeno, e conforme a planície e a resina iam perdendo as virtudes, essas iam se acumulando. A água ia penetrando na cinza. As partes sólidas ficaram. E as que não eram sólidas, a água começou a invadir e a fazer as divisões das terras. Existindo, então, micróbios de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as cores. Do micróbio preto, que foi o mais queimado, nasceu o preto. Do micróbio amarelo, nasceu o amarelo. Do micróbio vermelho, nasceu o vermelho. Nasceu o russo. Do micróbio branco, nasceu o branco. Do micróbio tostado, nasceu o caboclo. E daí, vindo as divisões das terras e das raças diferentes, pela penetração da água por baixo. As partes sólidas foram ficando, e as que não eram sólidas, submergindo, vindo então essas divisões. Então, com o tempo, vindo a eternidade em que se entendiam por guinchos e urros. A primeira eternidade por guinchos, a segunda por guinchos, a terceira por urros. De urros, a primitiva gagueira. Eram monstrodontes. Daí, então, vindo a fase da noite. Foi quando a lua começou a fazer os dois quartos e apareceu uma vegetação muito diferente dessa. Com o esforço que iam fazendo para guinchar, para urrar, começou a vir a fome. Daí então, usando a água, e a água dilatando o organismo, nascendo então uma vegetação diferente dessa que usam como alimento. Com o tempo, veio a procriação dos bichos, que não entendiam coisa alguma. Veio a procriação e esses primitivos foram se extinguindo, secavam, não apodreciam. E assim, os primitivos corpos todos secavam. Em a primeira geração, todos também secavam. Na segunda geração, ainda se entendiam por urros. Também todos secavam. Depois, com o foco de luz muito quente, começou a sair o vapor da resina, que botaram o nome de terra. Esse vapor, se acumulando, começou um serenozinho, uma chuvinha muito fina, vindo aí uma vegetação diferente da outra vegetação primitiva, acabando-se, extinguindo essa vegetação, que é a segunda vegetação, porque a primeira se extinguiu. Ainda urravam, se entendiam por meio de urros, não tinha entendimento de coisa nenhuma. Eram bichos, e continuando as novas gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, sem terem entendimento de coisa alguma. Muito mais tarde, quando a lua começou a fazer o terceiro quarto, é que começou o princípio da gagueira. Quando a lua começou a fazer o quarto quarto, já se entendiam gaguejando, mas não tinham noção de coisa alguma do passado. Então aí, novas gerações, novas produções, e ainda secavam. Daí, com as novas vegetações, começaram a nascer os vegetais venenosos. Não tinham entendimento, não conheciam, comiam e morriam, quer dizer, secavam. Daí, com o tempo, grandes modificações, porque já entendiam gaguejando, e conforme as novas gerações, haviam sempre grandes modificações. E assim foi que chegaram no princípio do progresso em que estão. Cada eternidade que passava, tomavam a forma daquela eternidade. Era um tempo de formação. Então, teve a eternidade em que eram monstros, outra em que eram monstrengos, outra em que eram monstrinhos, outras em que eram monstros, passando por forma diferente. E assim foi. Cada eternidade uma época. A eternidade em que se entendiam por acenos, a eternidade em que se entendiam por guinchos, guinchavam iguais a outro animal qualquer. Em outra eternidade que passaram, urravam igual a outro animal qualquer. E assim, em cada eternidade que passavam, tomavam uma forma, com a modificação no corpo e na natureza, porque a deformação não estava de toda completa. E conforme iam se deformando, iam tomando a forma do progresso da deformação. Por exemplo, quando não existia a lua, eram de outra forma. Quando começou o segundo quarto, outra forma. E assim sucessivamente, o terceiro, o quarto. E assim, em cada eternidade, a natureza mudava, porque vinha se completando a deformação. Não nasceram todos como nascem agora, nessa 21ª eternidade. Eram todos muito diferentes. Na 21ª eternidade, são dessa forma como estão. Mas na 20ª já eram diferentes. Na 19ª, muito diferentes. Na 18ª, muito diferentes. Na 17ª, muito diferentes. Na 16ª, muito diferentes. Na 15ª, muito diferentes. E assim sucessivamente. Não nasceram como todos estão, porque a deformação não estava de toda completa. E assim, até que a deformação se completasse. Depois da deformação completa, é que tomaram essa forma, esse corpo em que estão. Em cada uma eternidade, tomava a forma daquela eternidade. E assim, passaram por 20 eternidades, e estão passando agora pela 21ª eternidade. Vocês não veem nessa eternidade quanta coisa já se modificou? Eram bichos, eram selvagens, eram rudes, eram gagos. Eram que nem esses selvagens que ainda existem aí nas selvas. De selvagens como eram, para chegarem a civilizados, vejam que luta. Para nascer e fazer essa transformação, que luta e quanto sacrifício. Olha aí, dentro dessa eternidade, dentro dessa 21ª eternidade, quantas transformações já fizeram e estão fazendo, de regimes, de modos de governar, de modos de educar, de modos de instruir, de modos de tudo. Quantas modificações! Quantas transformações que estão fazendo, conhecendo o seu mundo de origem, sabendo de onde vieram e para onde vão. Olha quantas transformações têm se passado na 21ª eternidade. Agora imaginem as outras eternidades, para passarem para monstrinhos, de monstrinhos para monstros mais melhorados. Vejam o quanto já penaram e quanto já sofreram. Então, agora, chegou a hora de conhecerem o porquê desse mundo, o porquê desse mundo ser assim e o porquê de todos assim serem, o princípio, a sua origem e o seu fim nessa 21ª eternidade, porque já sabem muito bem que não são daí, dessa lama. E assim, em cada eternidade há uma infinidade de modificações, como estão vendo nessa 21ª eternidade, quantas modificações já fizeram, que estão fazendo e que vão fazer. Vão fazer porque está em mãos de todos o conhecimento da racionalização. Já é uma grande modificação. A racionalização já é uma grande modificação pelo conhecimento racional, pelo conhecimento do mundo de origem do animal racional, do mundo da sua verdadeira origem. E assim, olha aí as modificações. Agora, imaginem as outras eternidades como sofreram. Antes de serem selvagens, antes de serem gigantes, antes de serem monstrengos, eram bichos completamente diferentes desses, porque não existiam tocas, malocas, nem choças. Viviam como bichos, um animal completamente diferente desse. Só se entendiam por urros, guinchos. Era um animal completamente diferente desse. Agora, com as eternidades em que foram passando, é que foram se modificando de acordo com a deformação. Cada eternidade passava uma porção de transformações, porque estava ainda tudo se deformando, não estava a deformação ainda completa. Não estão vendo agora, nessa 21ª eternidade, a transformação que estão fazendo e as transformações que já fizeram? Mas essa é a última transformação, porque vão todos voltar ao seu mundo de origem, por meio do conhecimento da imunização racional. Todos de volta ao seu mundo de origem. Quantos já penaram? Quantos já sofreram? E assim, agora, estão no fim da deformação, no fim desse mundo, no fim da matéria, no fim dessa vida do nada, dessa vida das aparências, das incertezas, das agonias, essa vida desse tudo aparente, dessa vida do nada, que todos começam do nada e terminam em nada, porque matéria não vale nada, e por não valer nada, surge do nada, começa do nada e acaba em nada, e tudo fica aí. Então, para que essas lutas todas? A luta do nada para tudo terminar em nada, ilusão e nada mais. Esse tudo aparente que surgiu do nada e todos iludidos com esse nada, sofrendo as consequências da sua mediocridade de viver iludido, sofrendo a vida inteira e a recompensa é o quê? Nada. Lutando a vida inteira e a recompensa é o quê? Nada. Então, iludidos com o nada e dando valor a esse nada, como se tudo fosse, pela grande mediocridade. Se o nada tudo fosse, tudo seriam, tudo eram, mas, por o nada nada ser, é que tudo acaba em nada. Portanto, vejam o passado da deformação, da gênese desse mundo, como é tão triste, tão horroroso comentar, tão pavoroso, tão medonho, tão imundo, tão sujo, tão porco, que é uma coisa pavorosa comentar. O que já foram? Monstrengos, monstros, monstrinhos, bichos esquisitos, feras esquisitas que eram, por a deformação não estar completa. Então, eram de outra forma, não eram assim dessa forma. Pegavam a forma da eternidade que estava se passando, e cada eternidade uma modificação, uma forma diferente. E assim, como sofreram, como penaram. Esse passado é muito longo. O histórico vem mais adiante para completar o passado das eternidades. Agora é somente uma síntese, de um modo geral. Assim, uma espécie de um apanhado do que foram, do que eram, do porquê deixaram de ser o que eram para serem o que são, e as transformações que vieram passando de eternidade em eternidade. Os modos eram todos diferentes, não se entendiam, não falavam. Muito mais tarde é que começou a principiar a gagueira. E assim, vejam como o passado da deformação da bicharada é um passado tão triste. Agora, nessa eternidade em que todos estão passando, quando todos eram selvagens, como ainda existem muitos selvagens nesses sertões, já estavam, bem a dizer, civilizados. De monstros passaram para selvagens, e como selvagens, já eram civilizados, porque os selvagens se entendem, e quando eram monstros não se entendiam. Eram mais imperfeitos ainda, mais deformados. Agora, passar de selvagens para civilizados, já melhoraram muito. Grande modificação. E agora, passando de civilizados para a racionalização. E da racionalização, passando para racionais puros, limpos e perfeitos. Todos no seu mundo de origem. Quantas modificações nessa eternidade, na 21ª. Agora, imaginem e façam um cálculo nas outras eternidades. Quantas modificações em cada uma eternidade não passaram? As transformações que passaram em cada uma eternidade ainda não estava de toda completa. Vejam que lutas para chegarem ao que são, aquele entendimento e lucidez das coisas. Quanta luta, quanto sacrifício, quantas guerras, quanto sofrimento, quanta morte, quanta agonia, um inferno, a deformação. Todos dentro desse inferno do elétrico e magnético. E assim, vejam que a maior modificação de todos os tempos é esta que estão fazendo, todos voltando ao seu mundo de origem, por meio da imunização racional. Esta é a última modificação para saírem da vida da matéria de uma vez por todas. A vida da matéria, a vida do mal, e todos unidos, juntos no seu mundo de origem, e todos vivendo no seu mundo de origem com seus irmãos, no mundo racional, a planície racional. E acabando aí, no elétrico e magnético, essas lutas perdidas, esses tempos perdidos, sem recompensa. A recompensa sempre foi o sofrimento, a morte, as desilusões, os fracassos das decepções, o fracasso de querer viver procurando o bem no mal e nunca encontrando, procurando o bem na matéria e nunca encontrando, procurando a felicidade no mal e nunca encontrando, querer endireitar o mal e nunca podendo pôr termo ao sofrimento. E assim, sempre ele se multiplicando, Daí as desilusões. Tempo perdido. Vejam como se julgam tão adiantados e sofrendo dessa forma, à procura do bem no mal. Não podiam nunca encontrar, de jeito nenhum, de forma alguma. Pois o mal, por si mesmo, se destrói. Vai sempre de mal a pior. Como é que podia procurar e encontrar o bem no mal? De jeito algum, de forma alguma. Daí, guerreiros vencidos. Vencidos pelo sofrimento, vencidos pelas lutas, pelas guerras, pelas contendas, pelos sacrifícios, vencidos pelo sofrimento, vencidos pela morte, fracasso total de quem não sabe o que está fazendo, vivendo inconscientemente à procura do bem no mal, vivendo inconscientemente por viver inconsciente e vivendo de aparência. Falsamente desse jeito, traindo a si mesmo e dizendo que está certo, enganando a si mesmo e sofrendo as consequências. Vejam que hoje se julgam tão adiantados desse jeito, com esta vida horrivelmente, que fará nas outras eternidades. Avaliem o sofrimento das outras eternidades. Se nessa 21ª sofrem tanto desse jeito, que fará nas outras, muito pior. Não estão vendo a luta que ainda estão tendo para se imunizarem, unirem-se aos seus irmãos da planície irracional, no outro mundo que deu consequência a esse? Não estão vendo a luta, o sacrifício, a vida da matéria? A vida do mal é assim mesmo. Para vencer, tem que lutar. Para vencer, tem que haver um sacrifíciozinho, a persistência, tem que haver o sacrifício para poder vencer os obstáculos que se apresentam, os obstáculos que aparecem. E assim, tudo nessa vida de matéria depende de luta e sacrifício. Todos para vencerem e para melhorarem a aparência, é com muita luta e muito sacrifício, porque as barreiras, os sacrifícios, os empecilhos, sempre aparecem de modos diferentes, modos variados, modos diversos, de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos, porque é a vida da matéria e para vencer aparentemente. A vida do mal depende de muito esforço e de muito sacrifício, muita força de vontade e muita persistência. Não pode desanimar. Se desanimar, tudo perdido. Fracassam. Vejam que para viverem de aparências e aparentarem que estão melhorzinho, que estão bem melhorzinhos, lutam para estar assim, porque tudo é aparência, melhoras aparentes, melhoras da vida da matéria, aparente, porque tudo se acaba, não existe nada verdadeiro, tudo é aparência, tudo é falso. Então, melhorou? Melhorou o quê? Melhorou aparentemente. Melhorou em quê? Aparentemente. Ficou mais completo das ilusões. Que vida extraordinária é a vida da matéria. É uma vida de verdadeiros artistas, cada qual representando o seu papel, cada qual com suas artes e com os seus malabarismos, todos diferentes uns dos outros, verdadeiros artistas. Sendo o mundo um palco, e cada um artista representando o seu papel, o seu romance, as suas artes, os seus feitos bons e maus, suaves, amargos e delirantes. E assim, vejam quantas modificações fazem numa eternidade, quantas modificações já fizeram nessa eternidade, quantas modificações estão fazendo e quantas estão por fazerem. De animais racionais para racionais puros, limpos e perfeitos. Esta é a última modificação, a saída da vida da matéria, da vida do encanto, desse enxofroso mundo asqueroso, que o maior brilhante é o sofrimento, que vai pela vida de todos. E assim, este é o maior acontecimento de todos os tempos, a imunização racional, quer dizer, a mudança do animal racional para o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, ou seja, a planície racional. Esta é que é a modificação mais brilhante, mais importante de todos os tempos, de todas as épocas, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Agora, imaginem que para chegarem a este ponto, quantas modificações já fizeram e estão fazendo. E assim, já se passaram eras e épocas dos bárbaros. Dos bárbaros quer dizer, quando eram animais de outro formato, de outra forma, que se estraçalhavam uns aos outros, a dentes, a unhas. Eram bárbaros, eternidades de bárbaros. Depois, vem este histórico dessas eternidades, que é um passado muito triste da deformação do animal racional deformado. Não havia entendimento, era por meio de urros, guinchos, rosnavam, roncavam, estraçalhavam uns aos outros, a dentes, a unhas. Eram gigantes, eram monstrodontes, rugiam, mugiam, roncavam, eram verdadeiras feras, isto em outras eternidades. Hoje, que todos se têm como civilizados, ainda têm um restozinho do passado, é como estão vendo aí, qualquer coisa querem brigar, querem discutir, querem matar, querem esfolar, querem dar sumiço. Hoje, que se consideram civilizados, ainda existe no meio dos civilizados as monstruosidades. Que fará naquele tempo? Faça um cálculo que ninguém se entendia. Não sabiam se entender. Trucidavam uns aos outros por nada. Hoje, que se acham muito adiantados, que estão civilizados, é como estão vendo, querendo engolir uns aos outros, amigos de um lado, inimigos de outro. Quando mais não seja por ambição, por inveja, por despeito, por antipatia, se hoje que são civilizados, que se têm como puros, como bons, são assim, feras indomáveis, são bons aparentemente, que fará naquele tempo, naquelas eternidades, como não eram? Façam um cálculo, devoravam uns aos outros. E assim, vejam quantas transformações já se passaram, quanto se degeneraram daquilo que foram, daquilo que eram, vieram degenerando, se transformando em cada eternidade. Uma transformação muito grande, uma degeneração muito grande, e assim, de eternidade em eternidade, até chegar ao ponto em que estão, em que impera o progresso da degeneração, porque o que principiou mal vai sempre de mal a pior, acabando mal, é justamente a degeneração. Um ser deformado vai sempre se degenerando por ser deformado, vai passando por uma infinidade de transformações. Por estar deformado é que há degenerescência, por vir se degenerando e se modificando. Vejam como o passado da humanidade é triste. O passado é monstro. No passado eram como estão vendo, como estão sabendo. De bichos, de monstros, mostrodontes, que não se entendiam. Com o tempo, pelo progresso da degeneração, é que foram apanhando formas diferentes, devido à degeneração. Já foram gigantes, já tiveram durações milenares. E hoje, pelo progresso da degeneração, uns insignificantes aninhos de vida. E quanto mais degenerados, mais minguados e menos anos de vida, menos duração. E assim, vinha a extinção feita pelo progresso da degeneração dos seres, ou seja, do animal racional. Este passado é muito grande, e comentar o passado é muito chocante, é muito humilhante. O princípio da geração, criação e formação para chegarem ao que são, ou para chegarem até aí como estão. E estão vendo que tudo vem vindo a si mesmo, nessa 21ª eternidade. Quantas modificações já fizeram de selvagens para civilizados? E para chegarem a tal ponto, quanta luta, quanto sofrimento, quanto padecimento, quantas guerras, quanto sacrifício, e até hoje é como estão vendo, lutando sempre. E as lutas não cessam, dia e noite. O sacrifício, todos se sacrificando por dias melhores, por dias aparentes, porque tudo é aparência e nada mais. Basta ser matéria para viver de aparência. E assim, hoje, chegando mais uma nova transformação, que é a última, de animais racionais para racionais puros, limpos e perfeitos. Esta é a última fase da matéria, a última fase do mal, desse mundo de mentiras. Aparências são mentiras, aparentando que são verdades, mas não são. E por isso surgiram do nada e terminam em nada, lutando a vida inteira pelo nada. E quem luta pelo nada não tem consciência do que está fazendo. A luta do nada não adianta nada, porque acaba tudo em nada. Então, o que adianta a luta do nada? A luta das aparências, a luta de enganarem a si mesmos, de traírem a si mesmos, de pensarem que estão certos e vendo que estão errados, e por estarem errados, sofrendo as consequências. O nada, que luta pelo nada, sofre muito, padece muito, vive agonizando a vida inteira, por não saber o que está fazendo, por não ter consciência do que está fazendo. Assim tem sido a luta da matéria, do mal. Quem procura o bem no mal não tem consciência do que está fazendo, porque nunca vai encontrar, como nunca foi encontrado e nem poderia ser encontrado, o bem no mal. Matéria, mal, origem do mal. O mal é sempre mal, e por assim ser, o sofrimento sempre permanente, cada vez pior, cada vez a mais, cada vez aumentando mais. E os inconscientes, iludidos com as aparências, julgando aparências serem verdades, e traídos por elas, sofrendo as consequências das suas ilusões. Um iludido não sabe o que está fazendo. Um iludido não tem consciência do que está fazendo. E assim, quem vive de ilusões é porque não sabe o porquê está vivendo. Quem vive de ilusões vive traindo a si mesmo, é um traidor, e recebendo os golpes de sua traição, que são as desilusões, as decepções e o sofrimento. Agora, vejam que modificações estão fazendo, por conhecerem a verdadeira origem, de onde vieram, como surgiram dessa maneira, desse jeito, para onde vão e como vão. Hoje, todos felicíssimos e de parabéns por terem em suas mãos a situação do seu ser definido e divulgado, a situação desse mundo encantado, definida e divulgada, conhecendo e sabendo o porquê da origem do seu ser ser assim como é, o porquê que vão deixar de serem assim como são para serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos. A definição da origem do animal racional e a definição do mundo deformado, do seu princípio e do seu fim, do princípio e do fim de toda essa formação. Agora, vejam como este histórico é um histórico emocionante, chocante e humilhante, por a pessoa querer ser aquilo que não é, querer ser aquilo que nunca foi. Quem vive de aparências é porque desconhece a verdade, não conhece a verdade das verdades, e por isso tem as aparências como verdades, sabendo e vendo que aparências não são verdades. E assim, como é que esta vida se constituiu assim dessa maneira? Porque quando eram racionais puros, limpos e perfeitos, não podiam calcular que fossem ficar assim dessa forma, desastrosamente, por entrar pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, pela livre e espontânea vontade e pelo livre arbítrio. Não sabiam nem podiam calcular que poderiam ficar como estão agora, todos com o seu livre-arbítrio, com a sua livre e espontânea vontade, vão fazendo, vão progredindo da forma que vão, achando iludidamente e pensando que está bem. E assim, vejam o desenrolar dos tempos e das épocas, como tudo se modifica. Vejam como o ser humano nasceu. Nasceram todos do chão, como já sabem. Nasciam aqueles monstrinhos do chão, como toda a bicharada nasceu do chão, e como tudo nasce do chão. E assim, nascia aquela porção de monstrinhos. Com o crescimento, com o tempo, crescendo e se tornando uns monstrengos, depois uns monstros, depois uns monstrodontes ferozes. Então, a primeira eternidade eram monstrinhos nascendo do chão, aquela porção. A segunda, de monstrengos. A terceira, de monstros. A quarta, de monstros e de gigantes. Não se entendiam, não enxergavam, como sabem. Sabem que há pouco tempo as crianças nasciam de olhos fechados e levavam dias para abrir as vistas, e às vezes meses. Que fará naquele tempo? Então, como monstros, não falavam, só se entendiam por meio de acenos. Rugiam, roncavam, rosnavam igual às feras, guinchavam, urravam e gritavam. Os bichos ferozes não sabiam falar, porque não tinham quem os ensinasse. Então, eram ferozes, se devoravam uns aos outros, adentadas, aunhadas, se estrangulavam uns aos outros. Eram feras, eram piores do que os selvagens. Em comparação aos monstros, como selvagens, já eram bem civilizados, porque os monstros não se entendiam, e quando chegaram a ser selvagens, já se entendiam. Portanto, quando eram monstros, eram piores do que selvagens. De monstros que eram, para selvagens, fizeram uma grande modificação, uma grande transformação, como de selvagem para o civilizado, que fazia muita diferença. Então vejam quantas eternidades passaram, quanto penaram e quanto sofreram para chegarem ao ponto que aí estão. Essas durações desses monstrengos, desses monstros, eram durações de milênios, de milhares de anos. Eram durações milenares. Eram bichos enormes. Viviam no tempo. Não tinham tocas nem locas. Porque nessas eternidades não chovia. Era uma vez ou outra uma garoa muito fininha para regar a vegetação. De forma que viviam ao tempo. Depois que passaram por essas ou por estas primitivas eternidades, é que começaram a gaguejar. E da gagueira começando a nascer as primeiras palavras. Dessas primeiras palavras, o entendimento. Isto demorou muito, milhares de anos, para soltarem a voz e serem gagos mais adiantados. Começando assim a se entenderem muito vagamente, a se compreenderem muito vagamente. E nessa época, nascendo as palavras, foram se entendendo cada vez melhorando mais o estado da gagueira, até que começaram a se entender mais ou menos. Aí passaram a ter entendimento muito vago das coisas. Foi aí que começou a surgir a ideia de que precisavam de tocas, de locas, de esconderijos. Depois, muito mais tarde, de malocas e choças. Aí já tinham se modificado, por estarem muito adiantados. Já tinham morrido muitos. Foi aí que surgiram os selvagens. Passaram de monstros para selvagens, pelo adiantamento. E como selvagens, já se entendiam muito vagamente. De selvagens, cada vez soltando a voz, a inteligência se abrindo e inventando palavras. Assim, foi a multiplicação dos inventos das palavras, multiplicando sempre, cada vez mais. Foram se adiantando com a multiplicação das palavras que inventaram para se entenderem. e foram ficando lúcidos, cada vez mais entendidos, e vindo as novas gerações com as ideias mais frescas, a juventude já encontrando aqueles modos de se entenderem e inventando outros mais. Tudo foi se multiplicando até chegarem ao princípio do progresso em que estão vivendo. Como até hoje, as invenções continuam, as palavras da mesma forma, as invenções das palavras, as invenções de tudo. Naquele tempo, com mais sacrifício, demoravam mais devido à rudez. Mas foram se libertando, libertando até que formaram um bom entendimento. Desse entendimento, o nascimento de toda essa civilização que aí está. Então, passaram de monstros para selvagens, de selvagens para civilizados, de civilizados conhecendo agora a racionalização e passando para a imunização racional, para todos regressarem ao seu mundo de origem por meio da imunização racional, por meio da luz racional. Agora, vejam como já sofreram tanto, como viviam igualmente a outro animal qualquer, igualmente ao animal irracional, e como viviam, porque não sabiam falar, não havia entendimentos, se entendiam de forma primitiva, no princípio por acenos, depois de acenos, guinchos, urros, depois berros, viviam igualmente a um outro irracional qualquer, como uma outra fera selvagem qualquer. Assim, essas eternidades duraram milhares de anos, milhares de séculos, e assim foi a vida primitiva do animal racional, nessa segunda deformação, nessa segunda degeneração. E é por isso que o ser humano nunca soube como foi feito, nunca soube a sua origem, nunca soube como nasceu aí nesse mundo. É por isso que o ser humano desconhecia por completo a sua origem, nem podia conhecer, porque passaram por esses transes todos, não tinham noção de coisa alguma. Eram bichos. É por isso que ninguém nunca soube como foi feito, nem de que foi feito, porque ninguém nunca soube como nasceu, nem muito menos como nasceu esse mundo assim. Viviam todos aí, nesse mundo, ignorando tudo isso, fazendo mistério, conservando os mistérios e os enigmas, todos desconhecidos do porquê de sua existência aí nessa terra e o porquê da sua existência nesse mundo. Todos completamente desconhecidos, vivendo aí nesse mundo, perdidos, sem dar soluções ou solução de sua origem e da origem do mundo. Então, já sofreram muito mais do que estão sofrendo, porque sempre foram os mesmos aí a nascer. E hoje, que se entendem muito bem, perfeitamente, vivem sempre desiludidos, quando não seja desentendidos consigo mesmos, vivem sempre, volta e meia, desentendidos uns com os outros. E por isso, eis a razão dos desentendimentos, das discussões, das brigas, das guerras. Hoje, que estão bem adiantados, ainda vivem em constantes desentendimentos uns com os outros, discordando uns dos outros, por isso, por aquilo outro. Eis a razão das confusões, das discussões, das mortes, das brigas, do crime, das lutas e das guerras. Hoje, que se entendem muito bem, há recurso para se entenderem muito bem, ainda vivem dessa maneira, com esse desequilíbrio infernal, que fará naquele tempo em que eram monstros, que não falavam, que não se entendiam, que fará naquele tempo. Eram ferozes, ferozes demais, estraçalhavam uns aos outros, a pedra, a pau, a ferro, para ver como já sofreram muito, como já penaram muito. E assim, hoje, todos com o conhecimento da verdadeira origem do mundo, de todos e de tudo nas mãos, conhecendo e sabendo o porquê que assim ficaram, o que eram, o porquê deixaram de ser o que eram para ficarem assim como são. Hoje, todos conhecendo e vendo quantas lutas perdidas, quantas guerras, conhecendo o seu mundo de origem e todos de volta ao seu mundo de origem por meio da imunização racional. Todas essas passagens foram passagens milenares. Todas essas eternidades foram milenares para poder dar tempo à lapidação dos monstros, para compreensão e entendimento, como assim os selvagens que ainda existem aí pelas selvas, porque o tempo ainda não deu para que todos ficassem civilizados. E assim existem muitas tribos de selvagens, porque o tempo ainda não deu para que todos ficassem iguais. Com mais tempo, todos ficarão. E ainda julgam que o mundo está muito adiantado, mas ainda não está, porque existem muitos selvagens. Agora, vejam as eternidades passadas, todas elas milenares, para poder haver tempo necessário e poder irem todos se lapidando, para todos irem aprendendo à custa de muito sacrifício. Como até hoje, todos aprendem à custa de muito sacrifício e de muita luta. As eternidades passadas era a mesma coisa, com mais sacrifício e com mais luta ainda, porque eram feras, pareciam indomáveis, tinham uma duração de mil anos, de trilanos. E assim, vejam o que já foram, bichos irracionais, feras irracionais. E naquele tempo, o raciocínio ainda não funcionava. Estavam embrutecidos. Hoje, que é hoje, é como estão vendo, a inconsciência do pensamento desenvolvido, muito parecido com o raciocínio. O raciocínio é depois que forem imunizados. Então aí são racionais. O raciocínio funciona racionalmente. Raciocínio é derivado de racional. Vejam quanta luta, quanto lutaram para chegarem ao ponto em que chegaram. Quantos estão lutando para o equilíbrio integral? E só agora é que chegou em mãos de todos o conhecimento do equilíbrio integral, o conhecimento racional, o conhecimento da verdadeira origem do animal racional, do seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, a planície racional. Então, todos agora têm o conhecimento do seu verdadeiro mundo e do porquê foram parar aí, dentro desse buraco, dar esse passeio amargurado, esse passeio dos inconformados, esse passeio em que todos vivem inconformados, porque todos estão sofrendo de seu jeito, de sua forma, de sua maneira. Quando não é de um jeito, é de outro. Quando não é de uma maneira, é de outra. Todos vivendo com medo disso, com medo daquilo, com medo de morrer, com medo de adoecer, de ser vítima disso ou daquilo. Todos vivendo com medo, por não ter onde se agarrar, por não ter com quem contar e onde se segurar. Por isso, vivendo todos receiosos, não sabendo como vão morrer, se é de câncer ou de uma enfermidade desoladora, se vai ser vítima dessa ou daquela doença ruim. Todos com medo, vivendo com medo, porque todos têm medo de sofrer, e ninguém quer morrer. Todos têm pavor do sofrimento, ninguém quer morrer, e todos têm pavor da morte. Só mesmo os desiludidos da vida, que enlouquecem e perdem a razão, é que têm vontade de morrer. Por desgosto, por um desespero qualquer, por um motivo qualquer, e que leva a pessoa àquele desequilíbrio. Mas a vida sempre foi assim, a dos animais irracionais, sempre com medo, sempre preocupados, sempre na expectativa, sempre pensando um milhão de coisas, imaginando um milhão de coisas. O pensamento não para noite e dia, muitas vezes querendo dormir sem poder, as preocupações, os pensamentos fervendo e não deixando dormir. Uma variedade de pensamentos que a pessoa tem hora que pensa que vai enlouquecer de pensar tanta coisa ruim e tanta coisa boa. É assim por serem livres pensadores. Se tivessem raciocínio, não seriam assim. O raciocínio é uma coisa pura, porque é uma coisa racional. Então, tem muitos que confundem o livre pensador, o livre pensamento, com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa equilibrada, pura, perfeita, sem defeito. E se tivessem raciocínio, não ficavam variando desse jeito, com uma infinidade de pensamentos bons, ruins e intranquilizadores. Isso é do animal livre pensador, é do animal racional. O animal é livre pensador por ser animal. E por estar ligada à parte elétrica e magnética no corpo, é que faz essas irregularidades do animal racional, esses desequilíbrios. Uma hora estão funcionando os fluidos magnéticos do animal racional. Então, começa a pensar somente mal. Outra hora estão funcionando os fluidos elétricos e melhora o estado. Começa a pensar bem, mas o bem aparente, não o bem verdadeiro, porque tudo é aparência. E por isso são animais livres pensadores, não raciocinam. O raciocínio é uma coisa equilibrada, não é variante. E o livre pensador é variante. Por isso, num segundo, pensa uma infinidade de coisas. Em uma hora, pensa uma infinidade de coisas, por ser livre pensador, ou seja, ser humano. E assim, vejam agora, nesses momentos que estão lendo estas páginas brilhantes, e tendo o verdadeiro conhecimento da situação do animal racional. Vejam agora quanta felicidade, quantos são felizes, chegando agora à felicidade verdadeira pela imunização racional e pela definição do mundo. Então, a pessoa dizendo, agora eu me encontrei, e todos se encontraram, porque está aí todo o nosso passado, que todos desconheciam. Ninguém nunca pôde nos revelar a nossa origem, nem a origem do mundo. E agora, em nossas mãos, todas essas revelações. Então, estamos agora verdadeiramente felizes com a solução do mistério que se vinha mantendo. Ninguém solucionava esses mistérios, esses enigmas. E assim, é preciso a persistência na leitura para se imunizarem o mais depressa possível. A persistência para conhecerem o que é imunização racional. Não tendo a persistência na leitura, não podem conhecer para que se imunizem o mais depressa possível e não nasçam mais aí nesse inferno, nessa vida de lutas sem recompensa. E assim, a razão do animal racional é o seu mundo de origem, a planície racional. Esta é que é a verdadeira razão do animal racional, porque sabe que existe o seu mundo de origem. E qual é o mundo de origem do animal racional? O mundo racional, a planície racional. Então, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, o mundo racional. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. Esta é que é a verdadeira luz do animal racional. A luz do seu mundo de origem, o sol racional, o horizonte racional, a fonte racional. Ficaram assim, dessa maneira, desse jeito, dessa forma, como animais racionais, por se deformarem animais racionais, por quererem progredir no pedacinho da planície que está cá em cima e não estava pronto para entrar em progresso. Então, uns tantos entraram por esse pedacinho, por livre e espontânea vontade, e pelo seu livre arbítrio, quiseram progredir por conta própria. E o resultado é esse que aí está. Foram parar aí sem saberem por quê. Devido às transformações que passaram, às degenerações que passaram, e ficaram dessa maneira, desconhecidos da sua verdadeira origem e desconhecidos do seu verdadeiro natural, desconhecidos do seu verdadeiro mundo de origem. Sabiam que não podiam viver assim, dessa maneira, nesse mundo aí em que estão vivendo. Sabiam que a vida verdadeira não podia ser esta aí, da matéria, mas não sabiam explicar o porquê, a razão de serem assim como são. Então, vieram progredindo por conta própria. O pedacinho não estava pronto para entrar em progresso, e o resultado foi começar a deslocar da planície. Veio descendo, e eles pensavam e julgavam que iam muito bem, como todos aí nesse progresso da matéria, pensam que vão muito bem, que estão evoluindo muito bem. Assim, foi também os primitivos passos para a geração e criação dessa deformação. Vinham descendo e julgando que vinham muito bem. Depois de um certo tempo, começaram a perder as virtudes sem sentir. E sem sentir, foram indo, e acabaram se extinguindo fluidicamente em cima da resina e da planície. E daí, nova deformação, se transformando e se deformando em animais racionais. Como já sabem muito bem, os que se extinguiram em cima da planície geraram e nasceram o sexo masculino. E os que se extinguiram em cima da resina da planície geraram e nasceram do chão o sexo feminino. Foi daí que se deformaram em animais racionais, porque se extinguiram. Estavam indo para a extinção de toda essa geração pelo progresso da degeneração. A degeneração são virtudes perdidas e que, multiplicadas, vão diminuindo, enfraquecendo, até a extinção. Tudo o que se degenera diminui, desintegra-se, e pelo progresso da degeneração vinha a extinção do animal racional para outra deformação muito pior, que seria a de quadrúpede. Assim como veio a extinção dos corpos anteriores a esses, dos racionais, que se extinguiram fluidicamente, vinha assim também a extinção do animal racional pelo progresso da degeneração, pela multiplicação dos seres. Então, tudo que vai se degenerando vai minguando até desaparecer. Não estão vendo o que já foram? Já houve eternidade da duração ser milenar, como selvagens duravam séculos, 5, 6, 7, 8 séculos. Depois vieram se degenerando, como sempre, e hoje não duram mais séculos, porque vieram se degenerando, e tudo que se degenera diminui. Vejam as idades das épocas anteriores, as durações como eram longas, e vejam a duração atual, quanto minguaram, quanto diminuíram, quanto degeneraram. E daqui a mais 100 anos durarão muito menos, daqui a 500 anos muito menos, pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera diminui. A multiplicação do que vai se diminuindo vai se degenerando, vindo então a extinção dos seres. Então, chegou agora a revelação de todo esse pesadelo e o antepassado para embargar a extinção dessa geração do ser humano, ou seja, do animal racional, por meio da imunização racional. Todos voltando ao seu lugar de origem, ao seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, o mundo do animal racional, o mundo verdadeiro, a planície racional. Porque se não chegasse a imunização racional, que é a mudança do animal racional para o seu mundo de origem, viria a extinção de toda essa geração por meio do progresso da degeneração. Por exemplo, um casal tem tantos filhos feitos pelos restos daquele casal, e assim já se degenerou, porque são feitos pelos restos daquele organismo, daquele reprodutor, já degenerou, e assim sucessivamente, aqueles vão produzir outros tantos, que serão os restos daqueles de que se degenerou, já minguou, já diminuiu. E assim sucessivamente, vindo a extinção dessa geração, muito naturalmente, lentamente, mas percebendo todos, porque percebiam que as durações estavam diminuindo, mas não sabiam o porquê, nem muito menos embargar sabiam, e viam que os anos de vida de todos vinham diminuindo. Por isso, olhavam e pensavam nas gerações anteriores, nas gerações antigas, e diziam: aqueles povos duravam tanto, e nós agora não duramos nada. E por que isto? Ninguém sabia explicar. Cada vez estamos durando menos. E assim, muitos comentários de todos, de muitos, e não sabendo o porquê disto, sendo feito de restos para restos. O resto de um casal produz um ser. Aquele ser já enfraquece, já degenerou, já minguou. E assim vinha a extinção da geração do ser humano, ou seja, do animal racional, por meio do progresso da degeneração. E isso são consequências das leis naturais da natureza. Tudo que se degenera e multiplica, diminui e se acaba, se desintegra. Então, vinha a extinção do ser humano pelo progresso da degeneração. Iam para uma outra deformação muito pior quando se extinguisse esta. Todos iam se transformar em quadrúpedes, e assim veio o conhecimento do porquê da existência desse grande universo, que aí estava sem ninguém dar solução do porquê dele, conservando todos os mistérios, todos os enigmas aí dentro desse mundo perdido, sem saber porquê. E hoje, em mãos de todos, toda essa revelação para embargar a extinção do ser humano por meio do progresso da degeneração. Então, em mãos de todos, o conhecimento da volta de todos para o seu mundo de origem, a imunização racional. Não vindo à extinção, por estar aí o conhecimento racional, o conhecimento da origem de todos, para que todos voltem ao seu mundo de origem por meio da imunização racional. Agora, vejam, se não chegasse nesse momento em que todos estão agonizando, em que todos vivem agoniados, sofrendo sem saber o porquê dessa situação criada nesse mundo calamitoso, nesse encanto pavoroso, que todos sofriam e padeciam sem saber porquê. Então, diziam na hora do desespero: o que é que eu fiz e o que é que eu devo para sofrer tanto nesta vida? Não há quem dê uma explicação dela. Todos em agonia, todos sofrendo, cada qual de sua maneira, cada qual de seu jeito, sofrimentos de todas as maneiras e de todas as formas, desde que nasce até que morre. Então, não sabiam o porquê nasciam e o porquê morriam. E hoje, todos sabendo o porquê dessa situação. E quem foram os culpados? São os mesmos que aí estão sofrendo as consequências da livre e espontânea vontade e do livre arbítrio, de quererem ou de entrarem pelo pedacinho da planície que não estava pronta para entrar em progresso, e começaram a progredir por conta própria. Então, quem são os culpados de assim serem e de assim estarem? São os próprios que aí estão vivendo e sofrendo as consequências do seu livre arbítrio e da sua livre e espontânea vontade. Então, quem criou tudo isso assim? Quem são os culpados dessa deformação? Quem são os culpados desse sofrimento e desse encanto? São os próprios que aí estão vivendo. São os animais racionais, sofrendo as consequências da sua livre e espontânea vontade de querer progredir. Progredir por uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Vieram descendo, descendo, até chegarem ao ponto em que estão vivendo, olhando cá para cima, aí dentro desse buraco, e não sabendo o porquê dele, e muito menos o porquê de sua existência. Vivendo aí em cima dessa terra. Portanto, agora, não abusem mais da livre e espontânea vontade. Tratem de pegar no livro noite e dia, dia e noite, para se imunizarem o mais depressa possível, para voltarem ao seu mundo de origem. A melhor distração e o melhor passeio é o livro na mão. Chega de abusar do livre-arbítrio, que só tiveram mais consequências, e que também tiveram mais consequências à livre e espontânea vontade. Por isso, estão aí até hoje com a livre, espontânea vontade e o livre-arbítrio, sofrendo as consequências. Então, não percam mais tempo. Tratem de ler e reler para se imunizarem o mais depressa possível e voltarem ao seu mundo de origem, à planície racional. Não continuem abusando do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio é que estão sofrendo. Por causa da livre e espontânea vontade é que estão aí sofrendo. Portanto, não continuem. O melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, para voltarem ao seu mundo de origem e por termo ao sofrimento de sua vida e da vida de todos. Pois o resultado foi esse que aí está, sofrendo as consequências. E ainda querem continuar abusando do livre-arbítrio, da livre e espontânea vontade? Acham pouco o que têm sofrido? Querem morrer e nascer aí outra vez para sofrerem ainda mais? Tratem de pegar no livro dia e noite para se imunizarem o mais depressa possível. Acham bom o sofrimento? Acham bom serem condenados à morte? Acham agradável serem condenados a sofrer por livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio, e continuarem procedendo da mesma forma que iniciaram para chegarem aí como estão?